Às vésperas das eleições municipais, que serão realizadas no próximo domingo, dia 2 de outubro, o promotor de justiça Edson de Rezende Castro, coordenador eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais, foi o palestrante do projeto Segunda-feira às 18, idealizado pelo CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. O projeto traz ao MPMG grandes nomes do direito brasileiro para debater temas jurídicos contemporâneos. Além de abordar a propaganda eleitoral, o promotor de justiça falou sobre as mudanças na legislação e a insegurança jurídica que essas alterações podem trazer para os candidatos, mesmo para os mais experientes. Na verdade, nós temos esse problema da mudança da lei a cada eleição, né? Então nós temos tido muita mudança na legislação. E acaba com essa consequência, né? De mesmo que o candidato já tenha participado de outras eleições, já seja um candidato experimentado, ele acaba não conhecendo a legislação por causa das mudanças, né? Isso, então, acaba afetando todo mundo, né? E, além disso, ainda tem a interpretação que a própria Justiça Eleitoral vai dar a esses novos dispositivos. Então, cada eleição que a gente entra tem essa insegurança jurídica aí, né? De legislação nova, como é que o tribunal vai entender isso, etc. Então, a gente tem que intensificar essas atividades, né? De orientação, de esclarecimento, por meio de palestras, por meio das nossas recomendações, né, que ajudam muito para o candidato compreender a legislação e saber qual é a linha que o Ministério Público está indicando como sendo a linha ideal. Sobre as irregularidades mais comuns nas campanhas eleitorais, Edson de Rezende afirma que são várias e destaca a questão da propaganda em local proibido. Olha, na verdade, há assim uma diversidade muito grande, né? Mas o que é comum no dia a dia mesmo é essa propaganda colocada em lugares indevidos, né? Que é essa infração, diríamos, de menor potencial, mas que acontece com muita frequência, né? Quais os locais onde a propaganda não pode ser veiculada? Então, vez por outra, tem propaganda em bens públicos, tem propaganda em estabelecimentos comerciais e de tamanhos, né? De tamanho superior ao devido. Então, esse dia a dia, né, de desenvolvimento da campanha apresenta assim, um maior volume, mas lógico que a gente ainda tem infrações graves, gravíssimas, como compra de votos, como o uso da máquina administrativa, a estrutura, né, das prefeituras acaba sendo utilizada. E isso, logicamente, são infrações de maior potencial, que inclusive aí a sanção já é bem mais pesada, por exemplo, a cassação do candidato. Mas isso ainda continua acontecendo, lamentavelmente. A falta de preparo de alguns candidatos, principalmente nas eleições municipais, também desperta a atenção do coordenador eleitoral do Ministério Público. A gente vê aí, principalmente em eleição municipal, que os candidatos se aventuram, né, nas campanhas eleitorais e, quem sabe, no mandato, né, se ganhar a eleição, assim, de forma muito amadora, né? Quer ser candidato a vereador, quer ser candidato a prefeito, o partido lança mesmo, porque os partidos, infelizmente, não fazem essa filtragem que deveriam fazer, não cumprem o papel constitucional que eles têm. E então a gente vê assim, pessoas sendo candidatas sem sequer saber qual é o papel. Quando a gente faz palestra para candidatos propriamente, a gente vê perguntas que revelam que a pessoa não sabe sequer a função que ele vai exercer, né? O que faz um vereador? A pessoa não sabe, vai saber ou vai procurar saber depois que tiver eleito, o que é lamentável, né? Sobre a propaganda eleitoral nos dias que antecedem a eleição, o promotor de justiça lembra que na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, termina o prazo para a veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. A quinta também é o último dia para a realização de comícios, que poderão avançar até as 2 horas da manhã da sexta-feira, dia 30. Na antevéspera da eleição, termina o prazo para inserção de propaganda eleitoral em jornais e revistas. Já no sábado, está proibida a distribuição de material de campanha. No domingo, dia da eleição, a maior preocupação do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, segundo Edson de Rezende, diz respeito à boca de urna. Derrame de material de campanha nas ruas, entrega de santinho, transporte de eleitor, fornecimento de alimentação, postagens de propaganda eleitoral na internet ou nas redes sociais são considerados crimes eleitorais. A compra de votos também foi abordada na palestra do promotor de justiça. O candidato que cometer esse tipo de crime está sujeito a pena de até 4 anos, pagamento de multa e cassação do diploma ou do registro. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.